0090. Controle 635, circulado no Natal. Sane 63, contato radar, super 360, após 2000 pés, direto Leda. Comando de Sérgio Leda, está presente, ao 360, vou chamar 635. Sane 62, 10, desça para 4000 pés, ajuste 10, 10. Lobo 869, posição 62, eu puxo back para o lamento. Olha, qual é o seu Lobo 869? Cima, Lobo 645, desça até o 080. 080, 645. Gol 1166, desça para 2000 pés, o ajuste 10-10, está autorizado em LSXT, reposta estabilizado, localizado. Acabei de ser 2010 e reposta estabilizado, 1166. Sané 62-10, desça para 3000 pés, o ajuste permanece. Para Cajá 43, desça para 4000 pés, o ajuste é 10-10. Papatango Lima, Tilo Bravo, desça para 1500 pés, reposte rotatória. Bono 645, reduza para 230 nós, é o número 3 para aproximação. 230 nós, reta. Para ataque, temos 181 a bordo, 630 a zero na palma. 869, táxi autorizado via pátio, Índia, ponto de espera 2895, ajuste 10-10. Pátio Índia, ponto de espera 2895, 869, ajuste 10-10. Praça do Salvador, uma boa tarde, eu azul 2591. 2591, aguarde Copa Vitória. Mas, então, beleza, essa praça está sendo adiantada, é só para saber a saída prevista para a Vitória? Já tem um plano aqui no sistema, subida para a Vitória será coral neste nível. Já está pronto para a cópia? Já está pronto para a cópia, então. Azul 2591. Autorizado Vitória, nível de voo no 60, via Golf 677. Subida coral, curva direita, pista 1-0, código transponder 5165 e o controle no 20.8. Vitória, 1-60, via Golf 677. É o perfil da saída coral, com curva direita, na pista 1-0. O transponder 5165 e o controle no 20.8. Coro azul 2591. 2591, no cotejamento correto, chama para puxa e saramento. Uma aeronave Guardião 06, Clareza 1. Negativo. Canem 6210, desça para 2000 pés, está autorizado ILSXT, reporte estabilizado localizador. 2000, reporte estabilizado localizador. Adiós 06, agora sim, prossiga. Só informa radial, distância. Boa Rio, Salvador. Boa noite. Boa tarde. Boa noite, 69.0 da 10 pronto. Boa, Gol, noite 69, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-0 graus, 7-9. É, decolar, então, 1-0, Gol, noite 69. 1.060, Gol, 1.645. Tá preso, Gol, 1.066. 1.066, chame torre, na frequência do 1.8.95. 1.095, 1.066. Guardião 06, mantenha 1.000 pés. Olha, tem um campo à vista, o Lima Aquilo Bravo. Lima Aquilo Bravo, chame torre, na frequência no 8, decimal 95. Continue a voo, check back runway vacated. Back to runway vacated, go 1166. Bom, é o Papatago Lima Aquilo Bravo. Lima Aquilo Bravo está presente na rotatória, mantém espera, aguardando para interceptar a sinal da 1-7. Bravo, confirme o número de pouso do Aquilo Bravo, cara. Número 1. Pronto, tá, aquilo bravo tá certo. Gente, vai muito Alagoinhas, é possibilidade de liberar a velocidade pro 143? É um 43 inicialmente está autorizado a velocidade. Princípio é o número 4 na aproximação. E caso seja necessário, será solicitado para reduzir. Gente, a princípio então mantém velocidade, eu estou à disposição para reduzir o 143. Papa Romeu Kilo, Papa Mike, curve à esquerda na proa 230, seu limite é manter na sua proa por 10 milhas. 230, 10 milhas. Sou 1-20.8. Obrigado, boa noite. Sou 1166, clear to land runway 10, wind 110 degrees, 7 knots. Clear to land 10, go 1166. Aquilo Bravo tem algum aviso na final da 1-0, pode prosseguir para a final do 17? Afirmo, 17 final da 1-7, agilizando Lima Aquilo Bravo, aeronave 1 milha de duna agora na final da 1-0. Sim, vai tomar 3 milhas, bastante focado, Lima Aquilo Bravo. Gente. Turma 645, desça para 2000 pés, está autorizado o ILSXT, reporte estabilizado localizador. 2000, vai reportar final do X-Ray, 643. Sané 6210, estabilizou? Afia. Também estou aí, na frequência do 98, decimal 95. Vai dar no 54. Lima Kilo Bravo, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 7, vento 110 graus, 79, confirma o pátio após o pouso. Pra conseguir pancada, vai só. Gente. Sané 6143, ele se retorna para 2309, por gentileza. 6894, via Mari, decimal 060. Mari 060, 6894, somente mantém a chegada, é o número 4 na aproximação. Papa Romeu Kilo, Papa Mike para o localizador, esquerda 130, reporte estabilizado. Esquerda 130, reporte estabilizado. Position low 1166, runway rocket. 1166, clear text via Alpha Juliet Gate 4. Alpha Juliet Gate 4, low 1166. Papa? Confirme. Qual velocidade você quer que você tenha? A máxima que puder. Positivo. Oceaná 6210, pouso autorizado, pista no 0, vento 110 graus, 79. 110, 79, pouso, vai checar 10. Lima Kilo Bravo no solo 35, direito via Papá, até a Baité, autorizado, estacionar a frequência livre. É, como que vai seguir o tráfego? Está a 10 milhas, é o eco 110. Reduza para 210, não? Vai reduzir para 210. Estabilizado, sinal do X-Ray, gol 645. Na 645, chame torre na frequência 18, decimal 95. 395, já já. Pra cá já, 43, ciente. Noite, gol 645, 2 milhas do inferno, tá 1-0. Boa noite, gol 645, antes da aproximação, aguardando pista livre. Noite, 645. Segue o Tracaja 43, agora vetoração para o sequestramento, mantém a proa 250, seu limite será radial 300 de Salvador. Sané 6143, agora passa seu número 3 na aproximação, tem condições de voadura? Afirmo toda, Sané 6143, quando necessário pode incrementar a velocidade também. Ativo, e está autorizado a incrementar a velocidade? Sim, permanece descido até 5000, liberado da velocidade, Sané 6143. É 5000 pés, o tráfego está na sua posição de 1 hora e está mantendo 4000 pés. Controle, gol 1869, pode voar Elefa? Gol 1869, autorizado voar Elefa e chame centro Recife na frequência 1288, alternativa 35, decimal 3. 288 ou 353, gol 1869. Região 06, prossiga. Região 06, autorizado 510, reporte visual com campo. Busca 3894, número 4 na aproximação, reduza para 2309. Papa Mike, sente, complete a aproximação final, mantendo a velocidade, chama em torre na frequência da noite, decimal 9. Papa Mike. Região 06, prossiga. O meu quilo Papa Mike. Prossiga. 10 milhas de ferro. Quilo Papa Mike, reporta na DA. Indicado, chegar meu no coração. Agora eu vou precisar que o senhor inicie a redução e desça para 3 mil pés. Reduza para 2109, você pode sair? Sim, reduzindo 2110, desça para 3 mil, chegar meu no coração. Guardião 06, prossiga. Guardião 06, transmissão muito ruim, não consegui entender direito a mensagem. Só confirmando se você prossegue para final do Graé, parte do Graé direto. Afirmativo, parte do Graé, Guardião 06, agora distante 6 milhas, por favor. Gente, reporta vertical da Enrimar, Guardião 06. Porta da vertical da Enrimar, 6. Uno 645, solo 40, direita, 121, décima 1. Direita, 211, 645. 120, décimo 8. Ok, autorizado então, 0170, operador operador operador operador operador operador operador operador operador operador operador operador operador operador operador operador operador operador operador operador operador operador operador operador operador operador operador operador operador 2712, cotejamento correto, chama para puxa e estacionamento. Solo, boa noite, 645 da Gol de Jô. 4206, ciente, aguarde. Aguarde. Solo, boa noite, Gol 645. 1645, boa noite, táxi autorizado de Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, chamamento da Juliette, 645. 4206, autorizado para o estacionamento, chama para início de táxi. Autorizado, chama início, 4206. 3894, reduza para 2009. Desça para 4 mil pés, o ajuste é 0010. Positivo 0010, 4 mil pés, cabeça restrições, tá? Afirmativo, livre da restrição de altitude, tá? Então, 4 mil pés direto, eu repito, está com 3 mil pés mais. Poxa. Agora está melhor. Ah, tá bom, obrigada. Para Cajá, 43, para o localizador, curva esquerda, na proa 1960, reporte estabilizado. Esquerda 1960, vai reportar estabilizado para Cajá. 3894, após espaços, vai manter a proa 030, seu limite será o localizador. Após espaços, manter a proa 30, dado pelo localizador, 43894. Gente do tráfego, Guardião 06. Cajá 43, desça para 2 mil pés, vai seguir o tráfego à frente, tá? 5 milhas da Airbus 320. Inicia redução para 1809, reporte estabilizado. Rádio 106, o vento no aeródromo 110 graus 5 nós, reporta solo controlado. É, repassará. Estamos agora no Xenero 61, pode ser estabilizado o localizador 10, agradeço a colaboração. Xenero 61, pode ser, eu que agradeço a colaboração, chame Torre na frequência 98, decimal 95. 3295, Xenero 143. Boa noite, eu chamei 143, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Segue a aproximação, aguardando autorização, Xenero 6143. Papa Mike, iniciando a retirada. Gente, quilo Papa Mike, curva na esquerda, evitando o sobrevoo da base aérea e evite o eixo da 10, aguardando transferência, subindo para 2000 pés, quilo Papa Mike. Curva na esquerda, evitando a base, livrou o eixo, subindo para 2000. Guardião 06, solo 45, livre corte, boa noite. Casa 43, chame Torre na frequência 18, decimal 95. 2000 pés, o ajuste permanece para o localizador, direita na proa 060, reporte estabilizado. Vai ter que o tráfego é o Eco 110, está a 8 milhas. Paciente, descendo 2000 pés, proa 060, constará estabilizado, sente o tráfego à frente 3294. Controle o filho Papa Mike. Papá Romeu, quilo Papa Mike na proa norte, mantenha 2000 pés. Norte 2000. Para táxi 4206, 120 a bordo, 3 horas e 10, Maceió, Terna. Táxi à direita via Índia, ponto de espera 2895, ajuste 10, azul 4206. Direita Índia, 1895, graças. Bola 645, Juliette, portão 02. Juliette, portão 02, 645. 121, decimal 1, boa noite. 21, 1, chegando no corte. Salvador, boa noite, o Xenero 6143, livrou? 6143, táxi via Alfa, chamei o seu Juliette. Alfa, chamei o seu Juliette, o Xenero 6143. Tracajá 43, pouso autorizado, pista no 0, vento 110 graus, 79. Autorizado pouso, Tracajá. 4206 na escuta? 4206. O outro passou o ponto de espera, ok? Oh, perdão, senhor. Vou manter a posição aqui, então. Tracajá 43, inicie a arremetida. devido à incursão em pista que a aeronave da Azul ultrapassou o ponto de espera. Já 43, copiou? Cajá 43 na escuta da torre? Na emissão da repetida para Cajá. Gente, mantenha a proa, suba para 2.000 pés inicialmente, aguardando transferência para Cajá 43. Tá mantendo a proa, subindo para 2.000 para Cajá. Estabilizado LS, Raytown 3894. Viu para quanto ali? Estabilizado, 3894, Campovista. 3894 também torrinha, você foi entrando no 8 decimal 95. Torre 1895, dá 3894. 3, Juliette, posição 07. Juliette 07, Juliette, vendo para 3. 20 decimal 8. Tá curvando a direita, subindo para 2000, vai chamar o controle 208 para Cajá. Azul 4206, autorizado a alinhar. E manter, cabeceira no zero. Ali mantém, não, no 04206, a senhora pede desculpa. E estava aguardando o ponto de espera aqui no 90 graus na pista, não vimos. Ok, ciente. Confirmando a linda cola, pista no zero, vento 110 graus, 7 nós. A linda cola, o azul, 4206. Torre, Salvador, na 3894, final da 110, visual, baixado travado. Então 3894, aguarda a pista livre, é, Embraer da Azul iniciando rolagem. Palma meu quilo, Palma Mike, curve à direita na proa 250, aguardando uma proa para esquerda, 250, aguardando uma proa para o localizador. Esquerda 250. Na 3894, pista livre, pouso autorizado, pista no zero, vento 110 graus, 7 nós. Ele pouso, pistão no zero, então 3894. O azul 4206, decolado 51, controle 120, decima 8, boa viagem. 208, muito obrigado, senhor. Uma boa noite, desculpa mais uma vez. Nada. Boa noite. 4206, contato radar, se mantém o 350 na saída PUCA. 350 na PUCA, o azul 4206. Speed! Ano 3894, no solo 52, direito no 21, décima 1. Direito no 21, no 3894. Papá Romeu, quilo, Papa Mike para o localizador, curve à esquerda na proa 150, reposta estabilizado. Esquerda 150, reportará estabilizado. 3294, Alfa, Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, tá 3274. Salva meu Lima, Lima Alfa, prossiga. Pode 3. 3591, pode 3, autorizado, tem para o táxi. Malimal, passou a minha identificação. Lima Lima Alfa, voe bom, para chegada bom, se reporte para a descida. Controle, seria uma outra própula para casar? Para casar, 43, curve à direita, lá para o 310, aguardando uma proa para o localizador. Lima Alfa, desça para o 080. Papa Mike, descansando o localizador. Pelo Papa Mike, complete a aproximação final e chame torre na frequência no 8.95. Maratão 8.95. Confirme. Papa Romeu, quilo Papa Mike, tá 6 milhas de externo. Força na DEL, quilo Papa Mike. Mike. Bom, gente, o Scott tá bravo, só um minuto. Boa tarde, no 0, pronto, cópia, Guarulhos. Quem que é mais com o pegador 3897? Whisky Oscar Bravos, é, só confirma, já copiada. Chame 3895 para acionamento, táxi e decolagem, Whisky Oscar Bravos. Agora o azul 2591 para o táxi, com a PAB de 46, autonomia de 4 horas e 20, atendendo por segura. Táxi, Pátio Índia, ponto de espera 2295, ajuste de altímetro no 0190, azul 2591. Gente, Pátio Índia, para o ponto de espera 2295, azul 2591, para a tomar o trabalho. Obrigada. 3797, pronto, copia. Pronto, 3897. Autorizado Guarulhos, nível de voo 320, via presumo 10, Taubaté. A subida será da El, Leda, Mótica. Primeira curva à direita, após a decolagem, pista 10. Código transponder 5175. Controle 120, 308. Pista 3897, está autorizado Guarulhos, nível 320, via superior Zulu 10 até Taubaté. Saída da El, Leda, Leda, Mótica, com curva direita, decolando da 10, acionado 5175, controle 1208. Está 3897, cotejamento correto, chame para push e acionamento. Pista 3897. 20 kg para Mike, na remetida curvando à esquerda, subindo para 2.000 pés, evitando sobrevoo da base, aguarda transferente. Papa Mike. 2.000 pés. para Cajano. Autorizado acionamento, chama táxi Suíça, Oscar Bravo. Estilo Papamai, controle 1208. Controle 1208. Controle Papamai, Papamai. Azul 2591, boa noite, mantenha um ponto de espera. Já mantenha, Azul 2591. Papamai, está acendendo para 2008. Azul 2591, na linha da cola separada? Afirmo, 2591. Autorizado, alinhar e decolar, pista no zero, vento 110 graus, 79. Azul decolar, aqui, pista no zero, 2591, separado. Romeu Lima, Lima Alfa, desça para o nível 050. Azul 2712, solo Salvador. 2712, senhorita, prossiga. 2712, a gente acabou de receber uma informação que o aeroporto de Aracaju está impraticável devido à última aeronave que pousou. Pousou algum vestígio na pista e estão tendo que fazer algum tipo de limpeza para retirar. Então, a princípio, aproximadamente mais 20 minutos para liberar totalmente o aeroporto de Aracaju, ok? Só para você se programar aí, a bordo. Ah, graças, muito obrigado pela agilidade, cordialidade e informação. Sinal de 5 milhas, Tracajá 43, baixado e travado. Feito, aguarda a pista livre, Tracajá 43. Aguardando. Azul 2591, decolada aos 2100, controle 120 decimal 8, boa viagem. 1208, Azul 2591, graças, bom trabalho, tchau. Cajá 43, fomos autorizados, pista 10, vento 110 graus, 79. Novamente, pouso autorizado para o Tracajá. Via Coral, 160, Azul 2591. Romeu, Kilo Papamai, curva esquerda, proa 270. Esquerda 270. Oito a bordo, chamando o ponto de espera da Papá Uísque, Oscar Bravo, ajuste agora no 010. Romeu, Kilo Papamai, que informa que seu limite é a magnética 130 de Simbra. Limite 130 de Simbra. VTAC 43, no solo 03, de VTAC até o pátio militar, reporta livrando a pista. Confirmando se eu prossegue para o pátio militar ou para o pátio autoridade. Vento 1109 com 1110 graus com 6 nós. Meia dúzia de nós, o Lima de nós. No 20, decimal 8. No 2715, acione identificação via chegada Aman, desça para o nível de voo 060, ajuste 1010. 20, livre corte. Romeu, quilo papamãe, se curva à esquerda, proa 220. O limite é a magnética 090 de onda. O Papa Mike copia o controle? Afirmativo, esquerda 220. O Papa Mike corrigindo seu limite é 1000 de Embra Marcação. Limite 1000 de Embra. Alô, Salvador, é o 227, mudou? Oscar Bravo, decolagem autorizada, pista no 7, vento 1110 graus, 7 nós. D792, prossiga. Então, no 792, como eu havia passado para o senhor, Aracaju estava impraticável. O estimado dele para voltar operacional à pista seria de 20 minutos. Então, eu preciso que eu ligar para Aracaju para confirmar esse estimado, se a pista já está à normalidade, para liberar o seu pushback. Tá ok? Parece que o senhor aguarde mais 4 minutinhos para eu tentar falar com o Aracaju. Claro, rápido, desculpa. 140. Está estabilizada. Zero. O Papa Mike copiou o controle? Afirmativo, com a esquerda 140. Luiz que Oscar Bravo, decolada ao 08, controle 120, decimal 8, bom voo. 08. Romeu, quilo Papa Mike, complete novo procedimento LS Acreation, minha torre em 118, decimal 95. Camará 2, 18, 95. Papa Romeu, esquece Bravo, contato radar na decolagem, via Dael, suba para o nível de voo 340. 340, via Dael. Alfa Romeo, Lima, Lima Alfa, confirma efetuando algum desvio? Confirma Lima Alfa. Confirma Lima, Lima Alfa, efetuando desvio? Piloto cópia Vitória. Ok, beleza. Viu? Gente. 3897, pushback acionamento. Confirme? 3897, pushback acionamento. Autorizado, chama para cá. Quem está 3897? Seu controle, filho papai mais. Azul 2715, reduz a velocidade para 2009. 200, azul, reduzindo, 2712, autorizado, uma parte 13 para avançar. Para sua informação, 2712, a pista já voltou à normalidade. A pista de Aracaju já voltou à normalidade, ok? Grato, senhorita, muito obrigado. Papa Romeo, Lima, Lima, Alfa, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda para a 210. Papa Romeo, Lima, Lima, Alfa, informou seu limite ao curso localizador. Pelo Papa Mike. Azul 2591, pode aceitar. Subirão nível 220 como sinal. Azul 2591, aguarde coordenação. Nível 220. Aguarda, azul 2591. O 2591, autorizado nível final 220, desculpa para o nível 220. 220 no final, após o 2591. Papa Mike, sabe a iniciando a remetida? Sim, filho Papa Mike, acionado aos 2111, reposta a final da cabeceira no 7. Reportará. Subida será da El, Leda e Dev. Primeira curva à direita após a decolagem pista 10. Código transponder 5413, controle 120, decimal 8. 2715, deslizamento correto para posicionamento. Trabalhando. Para o táxi de azul 2712, nós temos 51 a bordo, autonomia do lado crítico, alternaremos para a bordo. Táxi via parte principal Índia, ponto de espera 2895, ajuste 10010, azul 2712. Táxi principal Índia, ponto de espera 2895, tem um bom trabalho, azul 2712. Vitor Romeu, Mike, boa noite, prossiga. Opa, desça para 2000 pés, ajuste 1000. Azul 2715, reduza para 1909. 1909, reduzindo azul 2715. 7 quilos, Papa Mike, vento 1110 grau 79. Papa Mike. Sou Romeu Mike, ainda está bem ruim a transmissão. Pode fazer um novo check? Alô, 3297, seria uma previsão, senhor, nesse nosso pushback? 3297 mais 10 segundos, só assim que o ATR da Azul passar a sua retaguarda, será liberado. 3297. A frequência 1251, alternando 3325. Autorizado, só para iniciar. Autorizado, puxa para o estacionamento, 3297. Reposta no ponto de espera. A Romeu Lima, Lima Alfa, para interceptar o localizador, curva esquerda para o 145, reposta estabilizada. Esquerda, 145. Azul 2715, inicie redução para aproximação, desça para 3.000 pés. 3.000 pés, estão mantendo 160 a possibilidade de manter essa velocidade ou reduzir mais? 7, mantenha 1.60 o azul, 2.7.5. Quem mantém 1.60? Decola sem parada? Afirmativo. Autorizado, alinhar e decolar, pista no 0, vento 1.1, 0 grau, 7.9. Além de falar da fronteira, o azul, 2.7.5. Sua 1.2. Gente, qual que é a ground? 170. Gente, já. Alfa, interceptando o curso logo. Papa Romeu, Lima, Lima Alfa. Completo final do procedimento LS X-Ray. Chame a torre em 1.18.95. Alfa. Boa noite, Lima Lima Alfa, prossiga. Interceptou o Ló. Confirme. Interceptou o Ló. Aí, o senhor prossegue para pouso na pista no 0? Como fez o vento? 1.1, 0 graus, 7.9. Só 1.0, ok? Gente, aguarda a pista livre, o Lima Lima Alfa aguarda 1.0 livre. Ele. Azul 2712, decolado ao Zuno 7, controle 120, décima 8, boa viagem. 1208, obrigado, boa noite. Lima Lima, confirma o pátio após o pouso? Pátio 5, para o par. Gente, pouso autorizado, pista 10, vento 1.10 graus, 7.9, Lima Lima. Alfa, passou de perto, vem baixo pra baixo. 2712. Azul 2712, contato radar na decolagem, suba via Conde para o nível de voo 1.70. Via Conde 1.70, sim, solicita nível final 1.50. Gente, Azul 2715, suba e mantenha o nível 1.50. 1.50, sim. Azul 2591, chame Recife em 1251, alternando 3325. Chame Recife em 251, alternando 3325. Azul 2591. Valeu. 645, aguarde. Boa. Boa. Chané 6259, informação Oscar 360 Guarulhos. Chané 6259, autorizado plano para Guarulhos, nível de voo 360. E aguarde, só por gentileza, qual a rota que o senhor tem a bordo? Essa é meio confusa, até Zulu 10 até Piraí, depois o Bade, até Zulu 44 Pagode. É a rota que eu tenho também, só que pelo, já vou te até adiantando, pelo Notam, a não ser que a área Savante seja ativada, mas eu não acredito que seja, é a rota preferencial para o Zulu 10 Taubaté. Eu vou verificar junto ao centro e já te passo uma informação, 6259. Sim, aprovado a saída? Independente das duas rotas, é Dayo. Dayo, ok, obrigado. 3897 para o táxi, com 215 a bordo, 4 horas, alterna Galeão. Táxi via Pátio Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 0 no 0, são 3897. Sim, 3897, visitado no 0 no 0, e táxi, ponto de espera, torre 1895, ponto de lá. Obrigada. Voo no 645, ordeno com a equipe de sol, assim que o ingressar na Taxiway Índia, autorizado seu pushback, portão 02. Boa noite, azul 2715, continua a aproximação, aguardando pista livre, ajuste agora no 0 no 0. Ah, ok, aguardando azul 2715. Papá Romeu, Lima, Lima, Alfa, no solo 120, direito no 21, no decimal 1. Lima Lima Alfa, táxi Alfa, chame antes da Juliette. Tá sim? Vitor Lima, Mike? Não, Lima Lima Alfa que chamou, confirma. Gente, Romeu Mike, só aguarde mais 30 segundos que eu já te pago a cópia. Chané 6259, solo Salvador. Prossiga. Solicito que o senhor faça o CHG junto à sala IS para modificação da rota, para se encaixar dentro da rota preferencial. E a preferencial é Upper Zulu 10, Taubaté, ok? É, obrigado. Lima Lima Alfa, conhece o aeródromo? Sim. Lima Lima Alfa, ingresso Juliette, contorno Rio Pátio, me chamo na Lima.